parte do nosso set review de Magic Origins. Bem-vindos. Olá. Eu e Grilo. Tá aí, Grilo? Tô aqui. Tá aí, MP? E vamos para a primeira carta verde. Primeira carta é Salva Aérea. Uma instantânea, uma verde, causa 3 pontos de dano distribuídos à sua escolha entre uma, duas ou três criaturas alvo com voar. É, mais um Plummet um pouquinho mais barato, é isso? Sim, é tipo isso. Eu gostei muito dessa carta. Tem bastante potencial pra construído. Pra construído, você acha? Num construído que estão jogando muitos dragões? Não standard, talvez modern, mas tipo, com certeza isso aí vai jogar Pauper. Porque isso aí... Sim, eu consigo ver isso jogando Pauper, com isso certeza. Aí é muito bom contra aquele deck azul chato pra caramba, que tem Spell Sprite, aquelas Cloud Fairy, Delver, essas coisas. Nossa, verdade, hein? Uma maninha só resolve esses problemas. Pois é. Jogaria Modern se tivesse mais Lingering Souls rodando, mas não tem aparecido muito, então não sei se é uma carta que vai jogar no Modern neste exato momento. É, mas é sempre interessante ver verde dando dano direto, né? Sim. Ainda distribuído. No construído você só vai jogar isso se seu oponente tiver muitas voadoras, muitas mesmo, não tô falando de uma, tô falando de muitas, e você sobe isso do sideboard, né? Nunca no main deck. Fazendo isso, né? Essa carta é sempre de sideboard, nunca de main deck. Aí, dependendo do trato do seu oponente, também pode servir pra limitado, se ele estiver fazendo uma estratégia muito forte de Topterus. Sim. Grilo, sabe o que eu tô me lembrando? Me lembrei disso hoje. Eu não tô comentando as cartas pro cubo, porque eu mesmo não fiz a avaliação ainda. Preciso separar e comentar tudo depois, assim. Então a gente quer fazer o set review desde o começo agora? Não, a gente faz de jeito nenhum. A gente faz um review de cubo separado, só dedicado com as cartas que já são pré-selecionadas. Beleza. Tá, vamos pra próxima então. Despertar da Animista. Uma mais X por um feitiço raro. Uma verde, né? Mais X. Revele o X cards do topo do seu grimório. Coloque todos os cards de terreno no campo de batalha virados e o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. E tem maestro em magia. Desvira aqueles terrenos. Interessante. Interessante pra Commander. É uma carta que tem potencial de colocar muitos terrenos no campo de batalha, né? É raro, então no limitado você não vai ver com muita frequência. Você pode até jogar essa carta, né? Se você quiser rampar pra coisas grandes, mas não é nada especial. Não acho que vale a pena. Especial. Não acho que vale a pena. Você tem que investir muita mana pra ter mais mana ainda, né? Busque X terrenos. Revele o X do topo e o que for terreno você põe. Ou você paga pouco e tem, muito potencial pra desperdiçar a carta, ou, você paga muito, só que aí você já não precisa, sabe? Teria sido melhor você fazer alguma criatura, né? Então, no limitado, essa carta engana. À primeira vista parece ser boa, mas na verdade não é. Será que joga aquele deck Legacy de Lands? Não, acho que não. Eu vejo aquele deck usando isso aí pra 4 e colocando 4 terrenos em jogo, hein? Bom, mas eu não manjo muito do formato. Talvez. O mecanismo de compra de terrenos do deck é Life on the Lawn. Acho que não precisa disso aí, não. É verdade. Aí tem o encantamento que coloca os terrenos em jogo, né? No final do turno. Sim. Então aí não precisa mesmo. Isso é só uma aceleração. Não vejo. Próxima carta? Sim. É uma verde Lagarta Cáustica. Um inseto, paga um incolor e uma verde, sacrifique e destrua o artefato e encantamento alvo. Olha, versátil, hein? Versátil, criatura pequenininha. Carta de sideboard. Isso aí é uma criatura muito pequena pra ser colocar no main deck. Isso aí. Então não vale muito. Mas o verde, desta vez, pelo jeito, não tem naturalizar. Tem naturalizar em forma de lagarta. Não, também tem outro naturalizar, que é a próxima carta aí que você vai falar. Naturalistas do Conclave. 4 incolores e uma verde, 4 em comum. Quando entra no campo de batalha, você pode destruir o artefato ou encantamento alvo. Nossa, você pode, né? Você pode, Então é um upgrade do Andrew Key Stompholder. Sim. Que é uma carta que joga cubos às vezes. Nossa, nem lembrava desse bicho. Eu só tava pensando no elfo que faz a mesma coisa, só que é 2-1 e custa 3. Mas esse elfo é melhor, né? Porque é mais baratinho. Mas é uma carta interessante. Eu acho que por ser 5 manas 4-4, se você estiver precisando de um bicho nessa curva, dá pra colocar ele mesmo sem pensar em encantamento artefato. É, tipo, às vezes pode ser bom destruir artefato de encantamento, só que não é necessário. Né? Se tiver precisando, põe ele. Não precisa pegar alto também, né? Ele não faz nada assim absurdo. E tá aí pra fazer esse trabalho sujo É isso de aí. limpar as coisas do oponente. Opa, carta lendária, a próxima é contigo, hein? Assim, a gente já falou dessa carta no outro dia. É Dwinning Dine de Folha de Ouro. É uma criatura lendária elfo guerreiro, 12 em cores, 2 verdes, 3, 4. Alcance as outras criaturas do tipo elfo que você controla ganha mais um. Toda vez que ela ataca, você ganha um ponto de vida para cada elfo atacante que você controla. Olha, isso no limitado é muito bom. Ah, Passou no Vanilla Test, né? é. Principalmente por causa do alcance também. Alcance, pode ser útil às vezes. E é decente. Nada que seja um force pick ou coisa assim, né? É melhor Nada se muito tiver impressionante. uma estratégia mais voltada a elfos mesmo. Aí ela fica Sim. melhor. Mas com certeza é uma criatura acima da média por custo 4. Bom, Elite de Dewin, dessa mina aí. Uma incolor e uma verde, 2-2, em comum. Quando entra no campo de batalha, se você controla outro elfo, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura verde 1/1 do tipo elfo. É um bear com upside, né? É, exatamente. É, se você não tiver outro elfo, é um bear. Se você tiver um outro elfo, é estritamente melhor que um bear. Que legal. É só que é incomum, né? O verde não vai ver essa criatura com tanta Não, frequência. não vai. Mas é ótimo, é um bear melhorzinho, legal. Próximo é Próxima contigo. carta. É Elo Elemental, encantamento. 12 em colores e uma verde. Toda vez que uma criatura com poder igual ou superior a 3 entrar no campo de batalha sob seu controle, compre um card. Então Olha, esses efeitos sempre pegam jogadores mais novos de surpresa, né? O efeito é interessante, é bom, com certeza em vários decks de Commander vai entrar, né? Mas tem que pensar que em alguns casos é três manas, não faz nada. É mais uma armadilha, né? Não, É isso aí não diga no. armadilha, assim, tá aí por uma razão. Você tem que ver o que seu deck está tentando fazer no limitado. E dependendo de como tiver a curva do seu deck, por isso é sempre bom, na hora de montar, espalhar a curva, né? Ou seja, colocar as criaturas de uma mana numa pilha, duas no, numa pilha, três numa pilha, e dar uma olhada não só na curva, como no poder e na resistência delas, e ver quantas criaturas trigam esse efeito. Eu diria que se você tiver menos do que sete criaturas, não coloca esse encantamento. Menos que sete criaturas que possam trigar, né? Não coloque esse encantamento. Não é porque se você tiver sete ou mais que você deve colocar. Tem que É, pensar muito a tem que pensar. respeito. E mais que um vale a pena? Ah, eu não sei. No limitado é complicado, porque você vai gastar dois slots que não são criaturas, ou seja, poderiam ser removals, para uma carta que a princípio não faz nada, né? Pensa que na primeira criatura com custo 3 que triga, com poder 3 que triga isso, você vai estar recuperando o encantamento, né? Você não vai estar tirando nenhum valor ainda, Ainda. Bom. né? Então é complicado pensar assim. Tem que ver como está a curva do seu deck e planejar de acordo. É uma carta bonitinha, chama atenção, mas não é para jogar sempre. Bom, a próxima carta é um Próxima reprint. carta é um reprint. É Elf, Visionário Elf, com uma incolor e uma verde, 1/1, comum. Quando entra no campo de batalha, compre um card. E aí? Ah, eu não gosto dele no limitado. Bom, não sei. De novo, se você tiver uma estratégia mais voltada para elfos, talvez valha a pena, porque pelo menos assim você não tá jogando uma carta fora, né? Mas Tá, no pré-release você dificilmente vai ter geralmente uma estratégia voltada para elfos, mas sim, selado é mais talvez no difícil. draft ele entre. Até porque tem cartas que não só sinergiam, não só tem sinergia com os elfos, como tem coisas para sacrificar criaturas, né, no preto, tem encantamento que você vai falar logo mais. Então, talvez você tenha utilidade para bichos pequenos e que te reponham algum valor bem rápido. Tá, próxima carta. Salto evolutivo, encantamento, uma incolor e uma verde. Pague uma verde, sacrifique uma criatura, revele card do topo do seu grimório até revelar um card de criatura. Coloque aquele card na sua mão, restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. Oh, Assim. gostei dessa carta, hein? Bom, eu já dei minhas opiniões sobre isso jogar construído. No selado, aliás, no limitado em geral, essa carta realmente parece ser bem melhor. Ah, Porque sim. você joga fora uma criatura que não seja não esteja te dando alguma vantagem, ou tipo uma criatura que seja como alguma aura que faça ela ser inútil. Aí você pode pegar uma carta nova. Basicamente é pague uma verde pra, tipo, reciclar uma criatura. É, você é uma criatura que provavelmente vai morrer, ou que você deu jump block, ou que o oponente usou um removal. Então você não precisa de muito esforço para tirar valor com essa carta, né? Diferente da outra. Assim, tendo uma criatura e pensando que ela vai morrer, você já usa isso. Você com certeza vai recuperar um bicho no lugar. E as cartas que você revela, isso é importante no limitado, né? Elas não vão para o cemitério, elas vão para o fundo do grimório, então você não vai estar assimilando. Próxima é uma que É outro também está em reprint. todo core set. Oi? É outro reprint. Outro reprint. 5 incolores e 2 verdes. Vingança de Gaia. 5 incolores e 2 verdes por um elemental raro. 8/5. Ele não pode ser anulado, tem ímpeto. E não pode ser alvo de mágicas que não sejam verdes ou de habilidades que não sejam verdes. É uma Bomba, bomba, né? uma É bomba, uma uma bomba. bomba. É 7 manas, é um finisher. É, não é todo deck que consegue chegar a 7. E é verde, normalmente tem essas criaturas, né, e precisa delas para ganhar. É ameaça. Ele tem uma evasão, ele tem ímpeto, que tem que ser muito valorizado. Essa coisa vai ganhar jogos do nada, principalmente no selado, né? E tem E pseudo tem. hexproof. É isso que eu ia falar, um pseudo hexproof, exatamente, Gil. Muito É, bom, uma coisa muito bom. legal que eu vi é que ela desceu de raridade, ela costuma ser rara mítica. É mesmo? É, rara mítica Olha de só. M11. Olha só. Bacana. É, eu tô falando, isso aí vai ser aberto com mais frequência e vai ganhar muito jogo. É difícil se livrar desse bicho. Ele não tem atropelar, né? Podia Pelo ter. menos. Mas tem ímpeto. Tem, é isso que importa. Né? É, próxima carta, reunir o bando. Um feitiço por uma incolor e uma verde. Revele 5 cartas do topo do seu grimório. Você pode colocar um card de criatura dentre eles em sua mão, coloque o restante no seu cemitério. Mestre em magia, você coloca 2 cards de criatura em sua mão ao invés de um. Cara, eu gostei dessa carta. É, esse, Tá outra, boa. esse já virou um efeito bem recorrente no standard, porque já deve ser a terceira ou quarta carta que tem um efeito mais ou menos desse, sabe? É, sim, isso, palha. Tem um sátiro que faz Sátiro, isso, né? Um sátiro. comunhão com os deuses. É, isso É, aí essa vai. carta No tem. construído, isso provavelmente vai jogar nos decks de whip que tá sempre Sim, jogando essas talvez coisas. jogue, é. No limitado, até que pode ser interessante, viu? É uma carta que te ajuda a buscar criaturas. É, agora, prestando atenção que ela coloca as cartas no cemitério, né? É, não é Então, que se nem você a tiver outra. algum tipo de sinergia com o cemitério, melhor ainda. Próxima, Próxima, próxima. Arauto do Panteão. Uma incolor e uma verde, 2/2. Centauro Xamã raro. Então, duas manas por um bear, né? 1/2/2. Até aqui tá bom. Ele tem duas habilidades. A primeira é as mágicas de encantamento que você conjura, custam um a menos para serem conjuradas. E toda vez que você conjura uma mágica de encantamento, você ganha um de vida. Bom, então é um bear. No limitado é um bear, com certeza. Essa carta é para construído, né? É óbvio. É, realmente, ainda mais no set de Origins, você vai ver que essa criatura na verdade não se encaixa muito bem num deck de auras encantamentos, porque auras e encantamentos em Origins estão mais focados no preto e no branco. É, talvez ele seja um splash, não sei, mas não encaixa tão bem assim no deck. É, Pelo menos no em relação às set ele tá um cores. pouquinho deslocado só. E a imagem, se você ver, parece muito que essa carta é um encantamento, né? Inclusive é um centauro, tem alguns centauros que são criaturas de encantamentos inteiros. E se tem uma carta que tem o potencial de fazer cartas de Teros voltarem a jogar, ou fazer cartas de Teros que ainda não jogaram T2 jogarem efetivamente, é essa. Eu acho que ele pode reviver um pouquinho as cartas de Teros antes da rotação, né? Esses 3 meses bagunçados enquanto tudo vai estar junto no É T2. verdade. É possível. É, tem potencial, cara. Eu Tem ficaria de potencial, olho nessa carta. Por 3 meses só. Depois, só se tiver mais encantamentos em Battle for Zendikar. Ah, não sei, sei lá, acho que tem que ter um. Essa carta tem cara de combo. Só vou dizer Combo? isso. É, porque esses encantamentos custam um a menos, então você pode fazer. Usar uns certos bichinhos que toda vez que você faz um encantamento compra carta. Ah, eu tô pensando mais em constelação. Talvez, bom, mas também eu já tô pensando mais no âmbito do Modern do que do Standard. Ah, tá. É o mindset. Bom, próxima carta. Próxima. Elemento garra de gancho. 2 incolores uma verde por uma aranha 1/4 com alcance. Olha, geralmente essas aranhas têm death touch, viu? Grande diferença, hein? É, eu não gosto dessa carta. Se o oponente tiver com voadoras, eu subo ela do side. Mas do contrário, eu prefiro não jogar. Ela não é muito impressionante, não. É bom lembrar, né, Grilo, que ameaçar é uma mecânica que tá no set, na coleção, inclusive em cartas comuns, como aquele bicho vermelho 3 mana 3/2. Então, às vezes é melhor jogar criaturas pela quantidade mesmo, assim, é melhor visar ter como objetivo 15 criaturas no deck, só para se prevenir contra ameaçar. Nós falamos também daquela carta azul, a barreirinha 04, né, que é uma carta de tempo. Tem Sim. lampejo, ela tem essa função também, ajudar a segurar os decks que tem criaturas com ameaçar. Então talvez essa aranha tenha essa função aí, mas a princípio eu prefiro colocar outra coisa na curva 3, se eu tiver acesso. É, eu concordo. Próxima carta. Oba, eu peguei outra rara, ó. Hierarca Honrado, uma verde por um humano druida raro 1/1, tem renome 1, e quando ele se torna renomado ele tem vigilância e tem tapa, adiciona uma mana de qualquer cor, a sua reserva. Ele demora muito pra fazer o que você quer que ele faça. É, não, de longe não é um elfo de Lanoir, não é um hierarca nobre, não é uma birds. Ele é ruinzinho. Eu não gosto. Não. Construído isso aí não tem chance. Se ele tivesse vigilância, talvez, porque aí no turno 2 você conseguia bater e já conseguia virar. Mas como ele só ganha vigilância depois do renome, já não... Não impressiona. Outra coisa que pesa é que ele é renomado, ele precisa causar dano para se tornar renomado. Não basta ele ter um marcador +1/+1. Né? Sim. Então dá para fazer algumas brincadeirinhas de jogar marcador +1/+1 nele para fazer ele ganhar habilidade. E eu não sei por que diabos, Grilo, esse cara tá com muitas insígnias. Ele merece tudo isso? Né? Eu conheço um outro hierarca que merece, cara. Ah, sim, não. Hierarca nobre é absurdo, né? Mas esse aí tá cheio de insígnia, ele não merece tudo isso, pô, não vai fazer nada. É. Olha, na boa, nem no limitado, hein? Acho que no limitado não rola. Uma mana um, só isso? Não. Não tem jeito. É, próxima carta, invocação de Joraga, um feitiço por 4 incolores e 2 verdes. Cada criatura que você controla recebe +3/+3 até o final do turno e deve ser bloqueada nesse turno se estiver apta. Uau! Bom, eu gosto mais de Overrun. Ah, mas... tá, eles não vão lançar Overrun. Não. Mas isso aí é interessante meio como um removal, porque como o cara vai ser obrigado a bloquear, às vezes você consegue tirar várias criaturas dele num ataque. Isso aí é um finisher, né? Essa carta aí vai ser 3x1, 4x1, ou se você não conseguir matar o oponente ainda, né? Isso aí tem sinergia com ameaçar, num custo bom, né? 6 manas, dá pra chegar em 6 manas tranquilo. Eu adorei. Essa carta é muito forte no limitado. Né? Sim. No construído não tem chance. Não tem chance. Vamos falar de mais um elfo, do Orador de Folhas. Mais um comum, uma verde, 2, 1 comum, mais um reprint. Tepa adiciona uma mana verde à sua reserva de mana. Olha, é 2 manas, 2, 1. Então, né, tá ali naquela faixa onde ele troca com alguns drop 3, inclusive. E ele tem uma habilidade que pode jogar da curva 2 para curva 4. Então, mana dork baratinho e que consiga gerar mana no turno seguinte que ele entra, é sempre jogável. Jogava no limitado, sim. Eu jogaria esse cara. Próxima carta, Telepata de Lanoir. Um elfo chamou a 2/2 por 3 incolores e uma verde. Quando ele entra no campo de batalha, usa evidência 2, depois revele o card do topo do seu deck. Se for um card de criatura, coloque na mão. Então é basicamente um bear que quando entra em jogo, você... compra um card. Você compra um card e dá uma arrumadinha no topo do deck. Tá, vamos pensar assim, então, 4 manas, 2/2, compra um card, é bom? Bom, tem a vantagem que você pode meio que escolher qual carta você compra, tem isso também. Ele imagina numa situação que você tem nas duas cartas do topo uma criatura e um terreno. Você põe a criatura na sua mão e o terreno no fundo. E no próximo turno você compra uma outra criatura ou um removal, né? No pior dos casos você vai revelar dois terrenos, você vai olhar dois terrenos ou duas mágicas e vai decidir o que você quer fazer com elas, né? Mas você tem que revelar para o oponente, ou você pode revelar. É, você é obrigado a revelar. Você é obrigado a revelar. É. Não, mas você só revela do topo, não precisa revelar as duas que você fez evidência. É. Eu gostei dessa carta. Ela é um Boa. pouquinho overcosted, né? 4 manas, 2-2. Não tem um corpo muito forte para alguém que custa 4 manas. Mas pela chance de te dar vantagem de carta e alguma seleção, eu gostei. É sólida. É, sólida, mas não é aquilo que você vai jogar 20 no deck, né? Não, não. Isso aí, umas Por esse duas tá preço bom já. não tem como. É. Oba, Hidra Devoradora de Mana. Duas incolores, uma verde, 1/1, Hidra raro. 3 manas, 1. Tem que fazer muito, hein? E faz. Ela tem atropelar e tem toda vez que um jogador conjurar uma mágica, coloque o marcador mais um nela. Bom, Uau, no cara. limitado, se você fizer isso cedo e o oponente não lidar com ela rápido, ela vai crescer muito. Cara, eu tô pensando até em construído. Bom, sei lá, que Hidra não, assim, construído não é super fã de Hidra. Talvez jogue, mas tipo, tem que pensar no Tauren Mauler. Você sabe o que faz? Sei. É. 3 manos 1 change, 3 manos 2 changeling e ganha mais um toda vez que alguém joga uma mágica, né? É, tipo, se eu não me engano, essa carta não jogou muito, hein? Então não sei se essa Hidra vai ter o mesmo destino ou tem mais alguma chance. Porque não é a primeira vez que a gente vê um efeito desse, que toda vez que algum jogador faz alguma mágica. Bom, mas ela tem vantagem que é qualquer jogador e qualquer mágica, né? Então é isso que pode empurrar ela. E para quem não jogou na época de Saga de Urza, ela é um upgrade assim bizarro em cima do Eleito de Titânia, que era uma carta incomum. Você lembra dela? Não, eu não jogava nessa época, meu rapaz. Era um elfo, com o mesmo custo, duas incolores, uma verde, e era 1/1. E ele tinha toda vez que um jogador joga uma mágica verde, coloca o marcador mais um nele. Ah, saquei. Então é um upgrade porque ela ganha atropelar e é qualquer jogador, qualquer mágica. É, então, eu não consigo avaliar ela direito porque eu joguei muito com Eleito de Titânia. Eu vi decks que tinham Eleito de Titânia, um mono verde de Stomp, vencer Speed Blue, que era o deck que eu jogava Monolito Sinistro e o Morfolídio. Na época que não tinha nada Caraca, velho. melhor, né? E Na época era que uma essa era a coisa. melhor coisa que tinha. Sim, era o que você tinha para trabalhar. Assim, o Eleito de Titânia era ele no turno 2, porque você joga lá no ar no primeiro, o Espírito Guia dos Elfos, e no terceiro turno você põe um Rancor nele, ele fica 4/2, e já ganha atropelar, e dá um crescimento desenfreado no ataque. Então você deu 8 de dano no terceiro turno. Era assim que ele jogava, e a cada mágica verde ele ganhava ainda mais. E o jogo dos sonhos era encontrar um oponente que também jogava de verde, para ele crescer. Ainda mais. Então essa Hidra é um upgrade muito, muito grande em cima. Ela cresce devagar, né? Num formato mais construído, e ela é muito suscetível a removal, porque ela não escapa de nada. E a única pseudo-evasão dela é o atropelar. Mas eu acho que tem. No limitado, com certeza, ela joga. É, E definitivamente. até, eu diria até que é first pickável. É, sim, Embora eu naquela concordo. situação em que você está atrás e no final do jogo ela não faça tanto assim. Mas Ah, ela precisa mas. de uma mágica do oponente e uma sua para ficar 3-3. Que é um corpo decente por 3 manas, né? Tudo que você precisa investir nela é 3 manas. Então eu gostei dessa carta, gostei mesmo, cara. Eu tenho minhas dúvidas quanto a construído. Mas limitado é com certeza a bomba. É, construído hoje tem coisas bem melhores, mas tem que ficar de olho. É uma Hidra boa, barata e que tem chance de crescer muito. Bom, próxima carta. Manto de Teias. É uma aura, uma incolor, uma verde para baixar, encantar a criatura, da criatura encantada ganha mais 3 e tem alcance. Last É, pick. Last Pick é tipo no máximo uma estratégia bem defensiva assim, se precisar, mas não é Ah, last muito. pick, cara. Vai por mim. Você tem que picar isso quando é a última carta. E se abrir no selado, já joga de lado. Você não joga. Próxima, Força das Massas. Uma Outro mana verde mais repente. instantânea comum. A criatura alvo recebe mais um até o final do turno para cada criatura que você controla. Então, no mínimo, dá mais um. É, Bom, né? então Decente. pode. É bom. Não é um crescimento desenfreado, que é sempre mais 3. É muito forte. Mas na falta dele. Eu acho que dá conta do recado. É, dá quando o cara dá uma. Aliás, é uma carta que você tem que ficar esperto no quando estiver jogando um torneio limitado, porque é aquela carta que quebra a perna. Então, tipo, se seu oponente tiver um monte de criatura, ficar com uma mana verde desvirada, fica esperto. Ah, E é comum, então espere ver muito dessa carta. Em termos de truque de combate, é o primeiro que nós estamos avaliando. Então, por enquanto, você não tem outra opção, né? Vamos ver se aparece mais algum. Vai lá, Grilo. Próximo é a Nissa. Nissa, eu já falei que tem uma boa chance de jogar construído, e no limitado, ela é uma bomba. Aproveitando que você tá falando da Nissa, tem uma pergunta sobre os Polinautas. Vamos fazer na última parte, que tá um pouco mais curta. Vamos lá. Beleza. A Nissa é decente, você vai picar ela no draft e vai jogar ela no teu deck com certeza, porque ela é 3 manas 2-2 e filtra o deck, né? Então não tem muito o que falar. Joga main deck com certeza. Sim, é fácil. E se você conseguir transformar ela, ela fica. Você ganha muita vantagem, cara. Você fica muito na frente. Ah, é, com certeza. E se abrir uma ficha dela, lembra de mim, porque a ficha é lendária e tem que ir pra coleção. É isso aí. Peregrinação de Nissa. 2 incolores, uma verde, feitiço comum. Procure por até 2 cards de floresta básica no seu grimório, revele-os e coloque no campo de batalha virado. Um deles no campo de batalha virado e o outro na sua mão. Depois embaralhe o grimório. Se você tiver mais em magia, você pode procurar por até 3 cards de floresta. E mesmo assim, só um vai pro campo de batalha virado. Ah, é um ramp meio básico. Eu não gosto que é tipo, lembra muito Cultivate, só que não conserta sua mana. Você só pode pegar floresta básica. É. Cultivate é muito melhor nesse aspecto. Sim, porém, porém é ramp, né? É ramp, se você tiver com Maestro em Magia, é mais ramp ainda, né? Uhum. E filtra o deck de maneira bem legal. Agora, aquele tipo de carta que no final do jogo não adianta muito, não salva a tua vida. Se você tiver com uma curva muito alta e com o 3 e o 4 um pouquinho vazios, 5, 6 até 7 um pouco mais cheios que o normal, põe uma dessa aí que provavelmente vai te ajudar a chegar lá. Né? São 2 terrenos, é uma carta que você vai pegar 2. Então não é. No mínimo, né? No mínimo 2. Então não é pra se menosprezar. Pode, você tem que ter uma quantidade de florestas no deck bem razoável, eu diria 7 ou mais. Né? Uhum. Mesmo assim com 7 é perigoso, mas acho que você pega 2 pelo menos. E é isso. Né? É isso. Bom, a próxima carta é Revelação de Nissa. É um feitiço, 5 incolores e 2 verdes. Use evidência 5 e depois revele o card do topo do seu deck. Se for um card de criatura, você compra uma quantidade de cards equivalente ao seu poder e ganha pontos de vida equivalentes à sua resistência. Isso no limitado não me impressiona. É, 7 manas pra pôr um bicho na sua mão. Tem uma boa chance de, tipo, você, sei lá, pegar um bicho 2-2 ou 3-3, aí não valeu todo esse investimento. Com certeza, no construído não dá pra jogar esse negócio, não, né? Não, definitivamente não. Tipo, no máximo um commander, um casualzinho da vida. Não vou dizer que é injogável no limitado, tá? Talvez um pouco mais no draft do que no selado. Mas é uma carta que te dá vida e faz você comprar a carta, né? No mínimo você vai revelar uma 2-2 em 5 cartas, então... Pelo menos você vai tirar 2 cartas e 2 de vida por 7 manas, que não é nada impressionante. Não. Mas tem potencial de fazer muito mais. Então, eu não vou dizer que é injogável, mas não vai resolver sua vida, né? Exatamente. Próxima carta é mais um reprint. Mais um reprint, só tá pegando os reprints. 2 incolores e uma verde, 2-2. Espírito comum. Só pode ser bloqueado por criaturas com voar ou alcance. Essa carta sempre jogou, tem uma boa evasão. Sim. Então, é uma boa carta. Pode bloquear qualquer coisa e só pode ser bloqueado por voar ou alcance. Vai jogar. É uma boa carta pra curva 3. Uma boa criatura. Né? É comum, então vai aparecer bastante. Fica de olho. Essa carta aí pode engatar muito dano. Tem potencial. É isso aí. Próxima carta, o Colosso Forasteiro. 3 incolores 2 verdes por um gigante 6-6, renome 6, não pode ser bloqueado por mais de uma criatura. Eu ressaltei essa carta quando a gente tava falando no programa. Sim. Ele é uma grande bomba no limitado. É uma puta bomba, né? Os decks verdes normalmente têm acesso a essas coisas. Que se você desvirar com esse tipo de carta, você tem muita chance de vencer o jogo, né? Aquela carta que tem que ser respondida rápido. Só de ser 5 mana 6-6 já é um ótimo valor. Já valeria colocar no deck. Mas, tipo, ele tem duas habilidades muito relevantes. Sim, sim. Isso aí é até first pickável, viu? Uhum. Se não tiver nada muito mais absurdo, que eu acho difícil, pode dar first pick nisso aí, é bem legal. É, first pick fácil. Próxima discípula de Fárica. De Fárica? Eita, eles estão falando aqui da, de Teros, né? Uhum. Da Fárica. Ah, é, tem o Gideon que é de Teros. Exatamente. É o Gideon que é de Teros ou ele foi pra Teros pela primeira vez? Não, o Gideon é de Teros e ele foi pra Bench na primeira vez. Ah, tá. Então tá falando dele. É 3 incolores e uma verde por um centauro guerreiro comum 2/3. Toque mortífero e renome 1. É, toque mortífero costuma ser bom no limitado. É, tá um pouquinho overcosted, né? Eu não gosto de 4 manas 2/3. Mas por ele ter toque mortífero, talvez ele chegue a engatar o dano e ganhar o renomado. Aí 3/4 já fica bem aí legal. Aí tem o melhor valor. Tem a cara de ser uma carta defensiva. Mas vamos ver como ela se desempenha. Eu acho legal uma dela no deck, na curva 4. Tá bacana, né? Não assusta tanto, mas no mínimo vai trocar com uma criatura do adversário. Então é boa. Pode ter certeza. Bom, próxima carta. Outro reprint. Restituir. Uma verde, uma instantânea. Coloque o card alvo do seu cemitério no topo do seu deck. Então, basicamente, você sacrifica um draw pra devolver uma carta do seu cemitério pra sua mão. É, como é mágica instantânea, você faz isso no passe do oponente e pega ele de surpresa, devolvendo um removal seu ou uma bomba sua que ele destruiu. É isso aí. Eu não gosto de jogar essa carta no limitado. Eu também dificilmente não. Dificilmente o deck do oponente me faz pensar em colocar essa carta no deck. Assim, se ele for muito pesado em removal, se... Sei lá, tem que ter uma coisa bem específica pra me forçar a colocar essa carta no deck. É porque você sacrificar o seu draw é muita coisa mesmo. É. Bom, Esmagadores Rocks. 4 incolores e uma verde por um rinoceronte soldado comum. 4/4. Tem atropelar e renome 2. Muito bom mesmo. Tem o atropelar, então isso facilita ele ganhar o renome. É, o atropelar faz o renome ficar um pouquinho melhor, né? Uhum. E se você não consegue lidar com um bicho 4/4 no seu quinto turno, ele vai conectar o dano. E aí vai ser pior ainda, porque você vai ter que lidar com um bicho 6/6 no seu sexto turno. Uhum. Eu acho que esse cara tem potencial. Ele vai ser um all-star nos decks limitados. É forte, parece que não, mas ele é muito forte. Porque esse atropelar combinado com renome 2 pode criar um bicho... Que outro bicho 6/6 você consegue antes do sexto turno? Colosso Forasteiro. Mas ele é seu, porque você já tá de verde. Então, pra você ver como é forte, cara. Uhum. Bom... próxima carta, Aranha da Armadilha Celeste. 4 incolores e 2 verdes por uma aranha 6/6 com vigilância e alcance. Vocês lembram da época do limitado de M13? Ah, tinha uma aranha anjo céu. Tinha uma aranha que era 4/4 vigilância e alcance com os primeiros 5 manas que destruía jogos, cara. Aquela aranha era muito boa. Então eu vi essa aranha e eu pensei a mesma coisa, sabe? Mas de 5 para 6 manas é um salto, viu, Grelo? É, mas essa aí pelo menos é 6/6. Ela é 6 mana 6/6, né? Com essas duas habilidades. Muito forte. E ainda é incomum. Vai aparecer com certa frequência. Não é pra se menosprezar, não. Mas não, é 6 mana. Você não vai jogar duas no seu deck. Eu acho, né? Você pode até jogar duas se tiver, sei lá, 3 daquele ramp da Nissa. Mais uns elfinhos que adicionam e compram carta. Beleza. Mas eu... É uma carta boa, cara. Não, é muito boa. Muito boa. Gostei. Gostei mesmo, mas não é pra exagerar na quantidade que você joga. Uhum. Próxima, Alpha de Somberwald. 3 incolores e uma verde, 3/2 em comum. Toda vez que uma criatura que você controla é bloqueada, ela recebe +1/+1 até o final do turno. Qualquer criatura, hein? Tem um incolor e uma verde, 2 pontos. A criatura alvo que você controla ganha atropelar até o final do turno. Olha, isso aí... Cara... Isso aí de um deck com criaturas com renomar parece ser muito bom, viu? Nossa, dá atropelar pra criatura. Uhum. E assim, você no turno que baixar isso aí, você ataca com as outras criaturas, né? Porque ele não tem ímpeto. E as outras criaturas já ganham essa habilidade de crescer. Então se a mesa estiver meio empatada, muda completamente o jogo. Sim, eu gostei bastante dele. Lobinho muito bom, decente. Bom. Companheiro, gostei. Próxima carta, Mensageira Silvestre. É um reprint de... Putz, é alguma coleção antiga, acho que é de Apocalipse. Apocalipse, isso. Apocalipse fazia essas coisas. É, 3 incolores e uma verde por um elfo, 2/2, atropelar. Quando entra em jogo, você revela as 4 do topo do seu deck, coloca todos os elfos na sua mão e resta no fundo. É um ataque mais pra construído, ou pra deckzinho de brincadeira tribal, né? Uhum. Talvez no draft, se você tiver um tema de elfos muito forte. É, e sim, aí você consegue. Você consegue dar uns draws legais. É. Mas fora isso, não gosto disso. Nem no selado. Não dá, né? 4 manas, 2/2 atropelar, não dá. É, um bicho 2/2 com atropelar não é muito impressionante, O lobinho que nós falamos anteriormente é muito melhor, né? E custou mesmo pra baixar. É. Apocalipse tinha um ciclo desses mensageiros. Sim. Um pra cada tribo, um de cada cor. O verde era o elfo, o vermelho era o goblin, que é o mais famoso, né? O era o soldado. O branco é que eu não lembro, era soldado? Branco era soldado. É. Tá. É. O preto era zumbi e o azul era tritão. O único que foi revelante foi o que pega goblins. Ah, é, com certeza. Esse mensageiro. Tinha ímpeto. Sim. É. Joga, né? Quando conecta com o lacaio. Chega a jogar, né? No Legacy. Joga? Sim, acho que joga ainda. Conecta com o lacaio, pega mais goblin pra mão, é. Enfim. Próxima carta é minha? Sim, senhor. A Grande Aurora. 6 manas incolores e 3 verdes por um feitiço mítico. Commander. Commander. Não precisa nem ler. Não precisa ler o resto, né? Não, lê aí. Tá bom, vai. Cada jogador embaralha todos os cards da própria mão e todas as permanentes que lhe pertencem em seu próprio Grimório e depois compra um número equivalente de cards. Cada jogador pode colocar qualquer número de cards de terrenos que tiver na mão no campo de batalha. Exile a Grande Aurora. Pronto. Commander. Isso aí terrível pra limitado. Construído, eu também duvido muito que jogue. Não tem tanta coisa pra fazer isso aí. Então, isso é carta de Commander, né? É. A imagem não é lá aquelas coisas também. Não gostei muito da arte. Mas enfim. A parte boa da carta é mais o lore, porque a Grande Aurora é o fenômeno de lore em Shadowmoor quando o plano vai do dia pra noite e vice-versa. Ah, legal. Nossa, então, você vê aqui 5 anos imagem. Depois lançaram o feitiço que representa isso, 5 anos depois de lore. É, então a parte legal dessa carta é que você vê a imagem aqui, você vai ver que é tipo, embaixo tá tipo as... todas as árvores assim, toda cheia de vida e tal, e vai vendo que em cima já tá toda aquela coisa estragada, tipo, tudo cinzento, que é característico de Shadowmoor. Essa é a parte legal dessa carta. É verdade. Pena que não vai ver muito jogo. Não, com certeza. Próxima carta, Lobo de Acateia do Arvoredo, outro reprint, uma color uma verde para um bicho 2/2. Ele recebe mais um para cada outra criatura com o nome Lobo de Acateia do Arvoredo. Mais um bear. Mais um bear com um upside que se tiver mais de um em campo, ganha um bônusinho. É, no formato de Innistrad eu cheguei a jogar com esse lobinho, porque ele entrou como filler, né? Ele vai longe no draft, é comum, e assim, 2/2 não machuca ninguém, né? Não dói colocar isso no seu deck. Mas em múltiplos, nossa, pode fazer um estrago, cara. Sim. Então, muito bom. O verde, como normalmente é, né, tá bem servido de criaturas dentro do Vanilla Test. Uhum. Vamos para um truque de combate aqui. Acho que é o melhor truque de combate até agora. Um reprint. Crescimento titânico. Uma incolor, uma verde, mágica instantânea comum. A criatura alvo recebe +4/+4 até o final do turno. Tá ótimo. Você sempre vai querer jogar isso aí no seu deck. Ah, sim. Acho que é o melhor truque de combate até agora. E é jogável, muito jogável. Bem jogável. Sim. +4/+4 é muito grande. É muita coisa. Posso passar pra próxima carta? Vai lá. Troll do Submundo, em color uma verde, 2/2, renome 1, paga 12 em colores uma verde e regenera. Então, mais um bear. É, 2/2, pode ficar 3/3, né? E ele regenera. É um bear bem decente, só que esse é incomum, não vai aparecer com tanta frequência. Mas já tô vendo aí que o verde e o vermelho estão com criaturas muito boas dentro da curva. Então talvez seja um arquétipo aí dessas duas cores bem agressivo, né? Sim. E é difícil de segurar, viu? O verde com renome. É o que tá aparecendo, viu? Tá bem difícil de segurar. Água. É. eles não têm tantos removals tão bons quanto no branco e no preto, mas eles ganham velocidade. Essas duas cores estão perigosas. Bom, eu gostei bastante dessa carta, lógico. Você que tá de verde vai ter que pegar ela logo no draft. Se você abrir ela na sua pool e você estiver jogando de verde, você vai jogar quantas você abrir. Se você abrir nos seis boosters, você vai jogar seis delas. É Você pode isso abrir aí. mais que seis, né? Se tiver foil. Então você vai jogar mais do que seis se abrir isso aí. Não cometa o erro de tirar essa carta do deck, ela é muito forte. Bom, protetores de Valeron, duas incolores e uma verde, 1/3 é nome 2, toda vez que uma criatura que você controla se torna renomada, você compra um card. Já falamos dela, né, Grilo? A gente falou? Eu não Sim, lembro. acho que foi no primeiro cast, quando nós falamos das mecânicas novas. Bem, só para o jogador lembrar também que você só pode deixar a criatura renomada uma vez, né? Não é quando ela causa dano, a primeira vez que ela causa o dano, ela ganha os marcadores, ficou renomada, pronto, você compra um card. Depois disso, pode causar mais quanto de dano quiser que não compra mais card. Ela não tem um corpo decente, ela talvez entre num arquétipo, que eu tô vendo aqui que tem muito bicho verde com renome. Então, ela entra numa curva legal, que tem bicho de uma, duas, três manas, até quatro manas com renome no verde. Então, se você baixar ela tendo outros bichos com renome já na mesa e podendo atacar de maneira, de maneira com lucro, né? Você já pode comprar uns cards. Então, Ainda assim eu não fico tão animado assim em usar ela não, viu? olha, eu acho que ela entra assim num deck de draft que é um arquétipo especial. No selado é difícil porque a variância é maior, mas tem um arquétipo de draft que acho que ela joga. Mas o corpo de fato não é impressionante. 3 manas, 1/3, nada. Você tem que conseguir tirar valor comprando um card, porque ela sozinha não faz nada. Bom, próxima carta. Próxima. Devorador de Matavasta, mais um reprint. 5/6 por 5 incolores e uma verde, é um Vorme. Essa carta tá sempre aparecendo em deck verde nos limitados que ela tem. É tipo um bichão. Sim, 6 manas, 5/6, bichão. Às vezes não tem o que fazer contra isso. Você tem que ficar dando chump block ou bloquear com duas ou três criaturas para matar isso aí. Então é confiável, é splashável, né? Não jogue tantas no seu deck, mas Não. é característico do verde. Certo? Certo. Próximo. Então, Armadilha de Vinhas, uma mágica instantânea comum por duas incolores e uma verde. Previna todo dano de combate que seria causado neste turno por criaturas com poder igual ou inferior a 4. É uma Bom, fog. é um fog e já podemos dizer para a classe que efeitos de fog são ruins no limitado. Tem um ou outro efeito de fog que foi impresso ao longo dos anos que até que foi interessante, foi bom. Mas esse aqui não, ele é overcosted, né? Até Três para um fog isso manas. é bem ruinzinho, cara. Eu aconselho não jogar isso aqui. Tem um cenário muito específico que talvez seja bom, mas você precisa comprar isso e ter as manas desviadas antes do seu oponente decidir atacá-lo. É aquele Então, não. cenário que as pessoas sempre usam para justificar fog no deck, né? Ele chega e fala: "Ah, não, mas naquela situação, ele me bateu letal, eu usei fog e matei ele na volta." É, tipo, cara, você deu sorte. No melhor dos Simplesmente. casos, né? Pare de pensar no melhor dos casos. Isso aí não faz nada, no, na maioria das vezes. Fala aí a próxima, Gil. Instinto Selvagem, um feitiço, 3 incolores e 1 verde. A criatura alvo que você controla recebe mais 2/2 até o fim do turno. Ela luta contra a criatura alvo que o oponente controla. É um removal verde. Os removals verdes têm essa cara. Luta, né? Removal verde é de luta. É feitiço, tudo bem. Mas é um removal com certeza. Quando você usar, você vai com certeza tirar um bicho do adversário. E quem sabe, se for o único bicho que ele tem, você ainda consegue atacar engatando bastante dano, né? Então eu colocaria isso no deck sim. Não é uma carta que chamou muita atenção, não é um sinal como os removals brancos são. Mas você, se tiver de verde como sua cor principal, você vai jogar. Verde tem dificuldade em remover criaturas e essa é uma das melhores formas. E ele está bem preparado para isso, né? Com bichos fortes, com bichos que passam no vanilla teste e tem habilidades ainda que dão lucro acima disso. Próxima, Uivador da Floresta. É o ursão esquisito que a gente já falou, né? A Quatro gente falou incolores, dele. duas verdes, 6/5. Quando entra no campo de batalha, você pega o Sigrimog, um bicho com custo 3 e põe no campo de batalha. Tem que ser um bicho verde. No limitado tem um corpo Legal, um 6 mana bom. Geralmente a criatura com custo 3 ou menos que você pegar não vai ser tão relevante assim. Não, mas assim, aumenta a sua presença de mesa, né? Sim. E às vezes você nem vai ter uma criatura com esse custo lá. É bom você, se tiver isso no deck, rever sua curva. É, mas com certeza você vai jogar isso aí. Não sei se vale a pena pegar para especular, porque até agora a gente não conseguiu sentir uma vibração positiva dessa carta. É, não é um sinal, então, né? É, deixa eu te falar. Eu não lembro de vir, mas eu vi uma ideia de deck bem interessante com essa criatura aí. Que aí você usa com servo de pintor, sabe? Sim, Painter Servant. É, pra quem não sabe, Painter Servant é uma criatura de 2 manas, o criatura artefato. Que conforme ele tem jogo, você escolhe uma cor e todas as cartas que estão em jogo e que não estão em jogo são daquela cor. Então, tipo, a ideia é: você faz o servo de pintor entrar, escolhe verde, faz essa criatura. Ah. Procura imagem fantasmal copiando ele, outra imagem fantasmal copia ele. Aí você pega um Goblin, que eu não lembro de coleção, que todas as suas criaturas têm ímpeto, aí bate com tudo. Um Goblin que faz todas as suas criaturas terem ímpeto? É. Ah, sei o que que é. 3 manas, 2/2, suas criaturas têm ímpeto e atacam todo turno se estiverem aptas. É recente. É isso aí. O único problema dessa estratégia é que você precisa colocar um ursão na mesa, né? Uhum. Essa estratégia é bonitinha, não acho que vai jogar, mas... Eu só achei bonitinho, só queria frisar. Mas mesmo assim, acho que não vale a pena pegar pra especular. Se você quiser ganhar o draft, tem que ir pra algo mais sério. Então é isso, essa carta aí é interessante. Se ela vier na sua pool do seu lado, tenta jogar. Ela só vai agregar valor, mas não é nada assim tão absurdo. Não tem evasão, né? 6 mana, 6/5, é isso. Próxima carta, Mago da Força de Eva, outro reprint. Uma criatura 2/2, 2 incolores e uma verde pra baixar. Elfo Xamã, quando ela entra em jogo, a criatura alvo recebe +2/+2 até o fim do turno. Boa, decente. Eu acho que o verde tem opções melhores na curva 3, mas isso aí pode entrar do mesmo jeito que qualquer outra, então. Né? Sempre jogou essa carta, eu acho. É boa num deck agressivo. É legalzinha. Tem que tentar tirar o máximo valor dela, né? Às vezes não é a melhor coisa do mundo jogar ela no terceiro turno. Às vezes é melhor guardar pra jogar quando você conseguir tirar valor desse extra +2/+2. Uhum. Última carta verde. Última carta, finalmente. Turbilhão de Zendikar. Turbilhão de Zendikar é um encantamento incomum. 3 incolores e 2 verdes. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle, ou seja, Landfall, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura verde 2/2 do tipo elemental. É horrível, né, pro limitado. Não dá. Se você conseguir 2 criaturas desse encantamento, você usou 5 manas para baixar 2 bichos 2/2. Acho que isso é um bom verde ponto. Não é impressionante. Entendeu? Então, não dá. Isso aí é carta bonitinha para alguém inventar um commander com isso, ou alguém brincar no limitado com as Fatlands, no construído com as Fatlands, mas eu duvido. Acho que é difícil mesmo. É complicado. Que o máximo que você vai conseguir é, vez ou outra, fazer um urso por turno e só. E isso no melhor dos casos, né? Bom, enfim. Acabaram-se as cartas verdes? Acabaram-se as cartas coloridas da edição. A gente se vê logo mais na revisão das multicolor e dos artefatos. E terrenos. Até mais, pessoal.